O dia 13 de setembro na história. 1911, morre em Paris, aos 52 anos, o poeta Raimundo Correia. 1968, a Albânia anuncia sua retirada do Pacto de Varsóvia. 1971, a Petrobras localiza um poço petrolífero na plataforma continental da Bahia, ao largo da ilha de Itaparica. 1984, Figueiredo inaugura a rodovia Marechal Rondon, BR-364, entre Cuiabá, Mato Grosso e Porto Velho, Rondônia, com 1.450 quilômetros. 1998, o governo federal determina a apreensão de um lote do anticoncepcional Microvlar em todo o território nacional. Esses são os fatos que fizeram o dia 13 de setembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.